dama. A dama. A-D-A-M-A. Que era isso mesmo? Exato. Cidade da região de Pentápolis. Foi consumida pelo fogo do céu. Juntamente com Gomorra, Zebuim e Segor. É lógico, essa todo mundo sabe. Está na Gênesis de Moisés, ou no Gênesis, conforme vocês prefiram dizer, capítulo 14. Agora um nome interessante, Adonibezeque. Quem era? Perfeitamente, rei de Bezeque. Homem tão cruel que já em outro tempo mandara cortar os pés e as mãos de 70 reis que caíram debaixo de seu poder. E deixou-os em tal desamparo que não permitia que lhes dessem outro sustento, senão que podiam apanhar com a boca. Deitavam assim, mesa abaixo, e o que caía, os pobres mutilados tinham que apanhar com a própria boca. Depois da morte de Josué, juntou todos os príncipes e seus vizinhos, convencendo-os que aquele era o tempo favorável para se livrar inteiramente dos hebreus. Pois não tendo eles mais chefes hábeis e capazes, era fácil exterminá-los. Entretanto, os hebreus, tendo à frente Caleb, saíram ao encontro do formidável exército de tantos reis e os desbarataram. Adonibezeque achou-se entre o número dos prisioneiros. Também lhe cortaram as extremidades, os pés e as mãos, tratando da mesma forma que ele havia feito com os outros 70. É a lei do retorno. Cruel, mas é a lei. Cada um recebe exatamente conforme dá. Alexandre. Quantos homens com esse nome aparecem na Bíblia? Muito bem, cinco personagens são assinaladas por este nome. Primeiro, Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, destacado dos demais pelo sobrenome de Grande, título que alcançou pelas suas conquistas. Mas os judeus não lhe quiseram dar o socorro que lhes pediu, e por isso, Alexandre entrou logo na Judéia, disposto a resolver tudo a ferro e fogo. Mas, felizmente, aplacado pela intercessão de Jadua, que era o sumo sacerdote, e por ordem espiritual, lhe saiu ao encontro na hora H, seguido do povo, e revestido dos paramentos pontificais, conseguiu que Alexandre perdoasse aos judeus, entrasse em Jerusalém, subisse ao templo, oferecesse sacrifício a Deus, juntasse o povo e o enchesse de benefícios. E foi-se embora sem lhe fazer o menor mal. Qual foi o Alexandre número 2? Exatamente, filho de Antíoco Epifânio e marido de Cleópatra. Foi o 11º rei da Síria. Seu maior cuidado consistiu em alcançar a amizade de Jônatas Macabeu, então sumo sacerdote, escrevendo-lhe uma carta em que lhe confirmava o cargo. E nela o tratava de seu irmão e amigo. Onde é que encontramos este Alexandre? Exatamente, no capítulo 10 do primeiro livro dos Macabeus. E o terceiro, Alexandre? Perfeito, um judeu, embusteiro da cidade de Sidon. Ele tinha uma tal semelhança com Alexandre, filho de Herodes, que todos quantos o tinham conhecido se persuadiam de que ele era o próprio Alexandre. Por meio de um pouco de dinheiro que tirou daqueles que o reconheciam, foi para Roma, onde todos os judeus saíram a seu encontro, e pouco faltou para que o próprio Augusto não se enganasse também. Mas este o reconheceu pelos calos que tinha na mão. Sinal de trabalho pesado, não é? E também por não ser ele uma pessoa nada majestosa. Acabou fazendo-o confessar o seu fingimento e o condenou às galeras, para as quais era muito próprio por ser moço e robusto. E aquele que o tinha instruído foi convenientemente enforcado. Quanta gentileza, né? E o quarto, Alexandre? Muito bem. Era da cidade de Éfeso, grande amigo dos cristãos. Aplacou a sedução, aliás, a sedição que se excitou contra eles por causa dos templos pequenos de prata da deusa Diana. Vocês sabem que Demétrio e outros faziam esse comércio e temiam que o progresso do cristianismo fosse acabar com a venda daqueles ídolos. Daí o ataque a São Paulo. E finalmente o quinto, Alexandre, qual foi? Exatamente, um fundidor ou caldeireiro que também perseguia São Paulo e o difamava sem descanso. Fez todo o mal que pôde ao apóstolo dos gentios, o qual declarou: já o entreguei a Satanás. Onde está esse Alexandre miserável? Primeira carta ou epístola a Timóteo.